Nós somos somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica Boa Nova, cidade alegria. Sim, informática. Conserto de computadores e notebooks. Formatações. Instalações de sistemas. Backup de dados. Construção de websites. Atendimento em domicílio. Sim, informática. Telefone 98148-1193. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. Empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcandi. É, o programa para vocês se preparando para balada, né? Como eu sempre digo, é sabadão, ninguém é de ferro. Aí você vai se pré-aquecendo para chegar super legal na diversão em si, né? Olha que bacana telona aí no fundo, hein? Pra você que ainda não sacou, é uma música bem conhecida, tá? Tema de filme, lá dos anos, sei lá, acho que 80 isso daí, hein? Bill Medley e Jennifer Warnes. É, parece não, né? The Time of My Life. Isso daí é muito legal, meu amigo. Isso daí era um trunfo dos DJs na época, mesmo em versão original. E tinha aquela versão estendida também, que era dado aos... Olha, era dado aos DJs na época e às rádios também, pra tocar em versões maiores das músicas que batiam nas rádios, inclusive, né? Então é pra pista de dança, assim, numa versão mais esticadinha pra durar mais, já que enchia a pista, né? Bom, o programa de hoje começa nessa pegada, né? Também teremos Elton John, Cyndi Lauper, Phil Collins, Bee Gees e Sandra, nesse primeiro bloco ainda. Aumenta o volume aí, meu amigo, vale a pena, garanto. Yes, I swear, it's a truth, and I owe it all to you. way before. Never felt yes, I swear, it's the truth, and I hope. We'll be right back.

I'm hope I fall that anyone can see. So when you take the limelight, you can guarantee you're gaining fame and claiming credibility. Tell me, baby, are you gonna get high as a kite? Tell me, baby, are you gonna let it happen every night? How can you expect to be taken seriously? You live within the law and everyone assumes you must find this the core and try something new. You're an intellectual giant, an authority to preach and teach the whole world about ecology. Tell me, baby, are you gonna make any other claim? Tell me, baby, are you gonna take any of the blame? How can you expect to be taken seriously? How can you expect to be taken seriously? Expect to be taken can you expect to be taken seriously? É, pra estroncar a língua, amigo. Tears for Fears, Head Over Hill, ainda The Cure com Lullaby, Billy Idol, Eyes Without a Face. E começamos o segundo bloco do programa de hoje com Kill Trick Club, Love is Love. A edição do Flash House de hoje termina aqui, tá? Então é o seguinte, semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta, pré-aquecendo você pra balada, fazendo companhia pra você. Obrigado pela companhia, inclusive, tá? Grande abraço e fui. O passado de presente pra você, Flash House. Sete dez. E você, por que não vem pra cá? Onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV. Enfim, seja bem-vindo. Boa noite. Talk. I like the things you wear. I want your number tattooed on my arm in ink, I swear. Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. Come with me, I swear. I'm gonna take you somewhere warm. You know, j'adore la mer. Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. Cause when the morning comes, I know you won't be there. But every time I turn around, you're there.